35, boa tarde. Com primeira curva à esquerda após a decolagem. 5164 é o código. 1935 é o controle. Autorizado conforme GTP-200 para Petrolina, serviu Momo, Fogno, controle 1935, transforme 5164, 5490. Condicionado ao tráfego, vai manter no máximo 500 pés. Acordei com o controle. 1935, transferindo agora, Romel. Com a pista vista, passarela 2230. Passarela 2230, complexo final de Sami Torre, 1-8, decimal meio. Muito obrigado e até já. Controle, boa tarde, é papapapá, Mike Gillette Romeu. Papapapá, Mike Gillette Romeu, prossiga. Decolou da 97, senhora, está com proa norte. Ser autorizado sobrevoo em Cajazeiras. Sente, mantém as condições visuais, 500 pés, Mike Gillette Romeu. Autorizado, dá presente para hoje em Cajazeiras, mantendo 500 pés, na escuta permanente para o controle Romeu. 5728, autorizando decolagem de pista do zero, vento 090 graus, comando 3 nós. Mantenha 4 mil pés, Juliette, Tango Zulu. 4 mil Zulu. Juliette, Tango Zulu, informa o tráfego 1 hora 6.5 milhas, mantendo, subindo para 3 mil pés no Charlie 310 rumo Noroeste. Juliette Tango Zulu, desça para 2 mil pés, NH1 no 0 no 2, autorizado sinal LS, porta estabilizada. 2000 por 2, Maranhão, Lógico, 0 no 0. Passaria 2230, tráfico avistado, autorizado por uso pista no 0, vento 100 graus, como 3 nós, NH1 no 0 no 2. Azul 4076, informa a velocidade indicada. 250. Reduza para 200 nós, azul 4076. Pode ser 20? 210, azul 4076. Entendo, 210, 4076. Senhor de Salvador, muito boa tarde, web 5728, decolou. Web 5728, contato radar, suba para nível de voo 350, saída PUCA. 350, PUCA 5722. Aguarde, Goma 270. Tan 3191, Sam Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 3191, com Recife, 133, decimal 4. Mike Gillette Romeu, evite o setor de aproximação da 10. Vai evitar o setor de aproximação da 10, é Mike Gillette Romeu. Tá no visual da 9 na aproximação. Autoriza-me a aproximar um pouco mais do eixo da final da 0, senhora, tráfego na aproximação. Positivo, Mike Gillette Romeu, mantenha a posição e aguarde. Mantendo posição, Romeu. Azul 4076, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa. Limite ao custo do localizador. Só sob vetoração, mantendo a proa, limitado pelo lote, o azul 4076. Salvador, bom dia, Zé 3804. Francisco Cruz, ciência da. Não está ciente da informação, um momento. Pão 3804, desço para nível de voo 070 via chegada Mari. 070, pão 3804, confere. 070, pão 3804. E pode voar lá em passo. Negativo, pão 3804, número 4 na aproximação. Vai manter então, desculpa. Gol no 270, chame Recife, 126.0, alterne 128.8. 260.88, vai ser. Azul 4076, reduza para 1.80 nós, desce para 3.000 pés, que nega 1.012. Reduzindo para 1.80, desce para 3.000, confirma o ajuste? 1.012. 1.012, azul 4076. Juliette Serra Tango, suba para nível 045, informe se mato para pouso. Agir, azul 4463. Aguarda. Sol Salvador, passando 2.830. Boa tarde, passarido. Prossiga táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, chamando a Juliette 2 aqui. Alfa, papapá, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Eu mantenho o voo painado, senhora. Sem interferir com a aproximação, funcionando ao tráfego. Vai ficar bem longe do controle. Sente, Mike Juliette Romeu. Confirma que chamou o controle? Prossiga Arpa 04. Azul 4076, curva à direita, proa 060. Desço para 2.000 pés, que nega 1.02, autorizado sinal LS, aposto estabilizado. Ok, proa 060, 2.000 pés, 1.012, reportaremos estabilizado de LS, sinal 1.0, azul 4076. Vou passar, pode ingressar via Juliette, o portão é o é a remoto no 4. Pode ver, remoto no 4, 2, 2. Desço para mim, de voo 060. Dando 4 na guarda, cópia Guarulhos. Arbor, após Arbor, eleva. Arbor, 4463 azul, puxa cena no 1, chama pra início táxi. Tá, táxi azul 4, 463. Da área, 5728, voe Romeu Fox 08, Romeu Fox 018, Sane Recife 125.45, alterne 126.85. 26, obrigado. Estamos no Lula, autorizado pouso pista no 0, vento no 00 graus, como 29. Babatango. Sobrima que usou o decolado aos 2-2, chame controle de frequência 19.35. Boa tarde, do Papatango Lima, aqui o Zulu. Papatango Lima, aqui o Zulu, contato radar, suba para nível de voo 100, saída coral. Fernando, saída coral, Lima, aqui o Zulu. O 3216, pode continuar na descida? Azul 4076, complete sinal, chame torre 1.8.6. 1.8.6, 4076. Então, 3216, desce para 3.000 pés, que nega 1.0.2, reduz a velocidade para 1.9.09. Para 3.000 pés, Victor India Juliette, um minuto, cópia. 6741, pronto, cópia. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Pêsulo 21. A subida será Arbor após Arbor Elefa, curva à direita após a decolagem. 5170 é o código, 19:35 é o controle. Juliette, pronto, cópia. Presidente do Aral? Autorizado, Lima Kilo Zulu. Presidente direto do Aral, Lima Kilo Zulu. Guardando quando possível voar direto de guerra. Tá 3216, dispara 2000 pés, que negar no 0 no 2, autorizado final LS, a porta estabilizada. Dois processos para atravessar, 1-6. Controle de atenção 3804, VEC de 060, o Arpia está te chamando aí. Tá 3804, quente, desça para nível de voo, desça para 3000 pés, que negar no 0 no 2. No 0 no 2, 3000 descendo. Que é papo. O Arpia é o seu 3804. Estamos no táxi em frente para o Fast 3. Solicite ao mesmo que mantenha referências visuais, ajuste no 0, 1, no 2, informar a 20 milhas de Salvador. Eu estou tentando que a gente não está me ouvindo também não. A pena é escuta do 3804. Via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Índia Alfa 1861, 4463. Entrei em contato com o Salvador, ajuste 1012, ok, terminal. Valeu. Ele copiou aí o controle, TAM 3804, o Arte copiou. Obrigada, TAM 3804. Cross como 3 nós, quem negar no 0 no 2. Azul com 0 no 2, azul 4076. Decolar 226, chame controle de frequência 19.35. Salvador, gol no 777. Gol 71777, contato radar, para o nível de voo 320, saída da EL. 320, nada EL, gol no 777. Prossiga, Lima Kilo Zulu. Poderia confirmar qual seria o limite para a gente poder aprovar o GPE? Me fala para o ideal, o Lima Kilo Zulu. 263. 4463, autorizado ali em Matei. Azul 4076, no solo 27, vinte pela direita, chame solo frequência 121.9. Segura a direita, 219, azul 4076. Sairada 500 pés, próxima aproximação. Chame torre no noite, decimal 6, só 32 no meio. Olha o TAM 3204, atingindo 3000. TAM 3204, desço para 2000 pés, que negar no 0192. Autorizado sinal LS, a porta estabilizada. Porta estabilizada, 2000 descendo. Solo Salvador, bom dia, azul 4076. Azul 4076, táxi autorizado, Alfa Juliette, portal 03. Alfa Juliette 03, azul 4076. 4463, autorizado a decolar, pista 10, vento 110 graus com 14 nós. No Faz 3? Faz 3. Autorizado, Chambrini e Stax. Quilo Tango Romeu, pronto para a cópia Siri. Autorizado Siri, nível de voo 045, sai no corredor Axé, curva direita, pista no 7, 0124 é o código, 1935 é o controle. Quilo Tango Romeu, cotejamento correto, informa transmissão muito baixa, confirme o POB. 03 no POB, acionamento táxi de decolagem agora com a torre 186. Tango Romeu, prossiga. Autorizado a acionar reporte para o táxi. Azul 4463, decolar 230, chame controle, frequência 119 decimal 35. 1935, azul 4463, obrigado. Atenção ao Centena, Zulu. Controle azul 4463, decolado, passa 3 mil pés, perfil da EL. Confere na proje da EL, vigilância. Tango Vitor, Índia Juliette, autorizado decolar de pista 17, vento 110 graus com 14 nós. Localizador tem a pista vista, 3204. E agora com a torre de comando, 18-6, tem um bom pouso. Muito bem, é bom dia. Torre, o 3804, passando Duna, se escuta. 3804, continua a aproximação, cheque tem de pouso. Vai reportar. 3216, no solo, às 61, chame solo, frequência 121, decimal 9. 219, bota. A subida será árvore após árvore direto com curva direita após a decolagem. 5177 é o código, 1935 é o controle. Só confirmando o código transponder 5177. Correto, chama para puxar acionamento. Salvador, eu tenho 3216, ligou na Fox Trot. 3216, prossiga táxi via Alfa, reposte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3216. Quilo Quebec Serra, 1 minuto, cópia Siri. O trip vai iniciar no POT 3, 5490? Confirma a altitude que mantém. Tá 3804, passando externo, baixar travado. Tá 3804, autorizado pouso, pista no zero, vento 110 graus com 12 nós, Querengal no 012. Kennedy, Vivosa 3804. 7 mil pés, corredor Xé, reporte farol da barra. Pés da Xé, reportando a farol da barra, Vitorinho de Avila. Positivo, Mike, Juliette e Romeu. Abraço, galera. Alô, né, um abraço. Direcionar reposto para o táxi, quilo quebexiano. Zango Romeu, autorizado ingresso no 7, após pronto. O Arthur 04 tem condições de manter 500 pés na proa do farol da barra e ingressar via litoral a 500 pés? Positivo, junto à torre irá solicitar cabeceiro no 7. Prossegue da presente na proa do farol da barra, ingressando via litoral para Salvador, o Arthur 04. Forma apenas tráfego sentido oposto no corredor, mantendo um no mil pés, um PA32. Tono, bom dia, identifique por gentileza a descida e para 2000 com MIB 12 no ajuste. Autorizado, chama para iniciar. Chame Recife, 1251, no bom voo. 1251, no 4463, obrigado. Tanto 3804, no solo 35, livre pista pela direita, chame solo, frequência 121, decimal 9. Entrando à direita, chama no solo 219, né? 3204, bom dia. 76741, aguarde para pushback, por favor. Quando era o mesmo, 35490, táxi autorizado via pátio e de alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Ok, via alfa. Alfa no ponto de espera torre, 3804, Salvador. Bando Salvador, bom dia, TAM 3804, livrou via ECO na sua escuta. TAM 3804, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette para o portão 11, TAM 3804. Romeu, decolar 236, chame controle de frequência 119.35. Positivo, mantendo linha do litoral, tráfego agora sentido oposto, aproximadamente 2 milhas, mantendo 1 mil pés. Controle, boa tarde, doutor Romeu. Quilo Tango Romeo, direto destino subindo ao 045. 045 na platina, o Quilo Tango Romeo. Vitorinho de Juliette, informe helicóptero próximo ao farol da barra, mantendo 500 pés. Informe visual. Contra visual, Vitorinho de Juliette. Visual com 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Positivo, Júlio. Está livre a frequência para a coordenação com tráfego locais até o regresso. Positivo, livre. Sete voos para o freio, o carro está subindo a fenda aí. Assim que ele tirar aí a copada, está atualizado aí. Jack Serra, autorizado decolar de pista 17, vento 1 no 0 graus, como 4 nós. IP5490, decolado aos 39, chame controle de frequência 1 no 9 decimal 35. Controle Salvador, muito boa tarde, é o IP5490. Bom dia, 5490, saída Momo, nível 200. É saída Momo, na sessão 200, 5490, da trip. Boa tarde, identifique, deixa o 060. Decimal 060, 754. Abatango, Kilo, Quebec, Serra, decolado às 40, chame controle de frequência 1 no 9 decimal 35. 935. Controle Salvador, boa tarde, o Abatango, Kilo, Quebec, Serra. Kilo Quebec Serra, prossegue direto Siri, confirma a altitude. Sabe se eu vou lá direto para de Morro, São Paulo, a 2500 aí, senhor? Livre, 2500 Morro. Salvador é o Rumba. Bomba 07, identifique, voe na proa de Bonf para executar a chegada Bonf, reporte descida. O Gol no 941, desce inicialmente ao 060. 060, lá para trás. A RP04, chama em torre agora, 18,5, informa o tráfego, agora passando o farol de Itapuã. Cruzando 1.200 pés. RP04, copiou o controle. RP04, Salvador. Salvador. RP04, Salvador. RP04, chama em torre agora, 18612, solicitando pistão no 7. Chama na torre, 18612, RP04. O Rumba 07 na proa de Bonf, identifique, reporte para a descida. Desça para 4 mil pés, contato 55 milhas nordeste. Firmando, 65 milhas nordeste. Gente, Força Aérea 8904, autorizado o cruzamento da final da 10, reporte na final da 17. Autorizado o cruzamento da final da 10, reportará a final para 17.